Restaurante local usa arte e história no cardápio. O Chacai, restaurante localizado no Cônego, é só empolgação rumo aos 200 anos de Nova Friburgo. Sua nova aposta é o suculento bacalhau Chacai, um prato que te leva a uma viagem pelas cores, aromas e sabores da culinária portuguesa, uma das colonizadoras da cidade.